Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde, mais uma notícia de última hora que acaba de chegar à redação da rádio Antenoeira. Mais uma explosão, desta vez na capital do Quênia, Nairobi. Pelo menos 100 vítimas mortais estão já confirmadas. A explosão deu-se num oleoduto na província de Lunga Lunga, perto do bairro de lata de Sinaí. Este bairro estava lotado de pessoas que na altura estavam junto do oleoduto que se aperceberam da fuga deste mesmo oleoduto. Estavam a recolher gasolina, ou a tentar recolher gasolina, quando se deu a brutal explosão que originou um incêndio ainda incontrolável. Os bombeiros de Nairobi já acorreram ao local e pelo menos 100 vítimas mortais estão já confirmadas, sem para já saber qual será o número exato, já que se desconhece o número de pessoas que se encontravam no local, bem como também os danos que esta explosão de grandes dimensões terá provocado nas zonas circundantes a este lugar onde se encontrava o oleoduto. A explosão deu-se há não muitos instantes, há algumas horas apenas, nesta cidade que é a capital keniana. A província de Lunga Lunga é sobretudo de cariz industrial e, portanto, outras fábricas podem também estar em risco, dependendo de onde chegarem as chamas. A ocorrência de bombeiros está a ser grande, mas, para já, dada a intensidade com que as chamas vão labrando, não há, para já, hipótese de controlar este incêndio que vai seguir tão brutalmente nesta província de Lunga Lunga. Mais informações iremos trazer assim que possível, bem como também tentando acompanhar a situação referente a Marcoule. Desde já podemos adiantar, em relação a essas notícias que avançamos há instantes, de que, ao contrário daquilo que noticiamos e daquilo que nos foi feito chegar, esta central serve apenas de reciclagem, de tratamento de lixo radioativo, que ainda assim é altamente, aliás, lixo nuclear, que ainda assim é altamente radioativo e, portanto, continuamente perigoso. Mas não há nenhum reator nesta central. Foi, de facto, um forno que explodiu, mas não há nenhum reator nessa central de Nîmes, no sul de França, a central nuclear de Marcoule. Mais informações, assim que possível, na Rádio Antenoeira. Antenoeira. Especial Informação.